escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Corri à noite de 21 de junho de 2006. Olá, amigo. Entra. Estás em tua casa. Estás em minha casa, mas já sabemos, a minha, a tua, é nossa. Vamos gravar? Vamos. Vamos fazer mais uma daquelas brincadeiras? Então vamos lá. Qual é a menta para hoje? Olha, eu pensei numas músicas assim, um bocado com músicas. Ah, está bem, dizia o amigo. Vamos começar pela Alemanha. Vamos lá. Gostas de escorpiões? Escorpiões? Sim, escorpiões. Ah, escorpiões, já entendi. Pronto, ainda gostas de mim? Gosto. Então vamos gravar aquela música que a gente sabe. Estava ele e o seu amigo num local de gravação, estúdio número 2, passado anos. E então, o amigo que, por acaso, também é conhecido do outro locutor deste programa que está um bocado atrasado, vai aparecer depois. Que era um primo para ele, era como se fosse um primo que estava sempre pronto a trazer os óculos para o seu primo. Um amigo também que tinha muitos nomes, era conhecido por muitos nomes, menos o verdadeiro. E ele era o calhau, a bola de queijo, o sobrolho. O nome dele, poucos sabiam. Cá está a voz dele, como cenário do fundo do Samus. Agora os dois. Ah não, é só ele. Falaram, gravaram, era um hábito dos dois encontrarem-se à noite, depois das aulas noturnas do seu amigo primo do outro. E ficou aquela recordação de cerca de 2 dezenas de canções gravadas pelos dois com músicas midis, tal como se ouve neste ficheiro, de grande qualidade, diga-se passagem. Quer a gravação, quer a própria música em si. Então vamos gravar. Vamos. Scorpions. O original era deles. Que dizia: ainda te amo. Ainda te estou a amar. Certo é que, passados poucos minutos, o alvo por parte dele, o alvo feminino, dava a notícia que ia partir. E na mesma noite em que tinha gravado e deixado a garantia, eu continuo a amar. Creio eu que, até pelas câmaras de vigilância que tinha instalado na altura naquele estúdio, o top primo dos óculos, bola de queijo, calhau e sobrolho, corta-unhas, ao bocado não disseste, afastou-se um bocado ao aperceber-se da delicadeza e, eventualmente, da gravidade daquele momento. Não deixou de ser curioso que, na mesma noite, curioso ao mesmo tempo, intrigante e preocupante, na mesma noite em que há diversão, há mais gravação musical e dedica-se ao amor, coisa rara nas gravações daqueles dois, lá está, o amor e a partida. Surgiu a notícia do outro lado. Ela até perguntou a ele: mas queres saber uma notícia assim? Eu quero é que tu fales comigo, e foi aí que o primo dos óculos, sobrou e o calhau corta unhas bola de queijo, afastou-se um pouco e ficou ali à par. E a música continuava a ecoar nos cérebros de cada um. Embora, depois desta gravação que ainda escutamos como cenário do fundo, se tenha efetuado e procedido a outra gravação musical, mais um ficheiro MIDI, imaginem só, de Hotel California, dos The Eagles. Para já, escutamos mais um pouco desta gravação muito própria no estúdio número 2. I will try to change the things that kill our love. Yes, I heard your pride, and I know what you've been through. isto não pode ser o fim, eu ainda te amo, diziam eles. E bom, passados 7 anos, e numa conversa que eu tive com o outro locutor deste programa, que daqui a bocado vai parecer que está um bocado atrasado, falou sobre os Scorpions e falou sobre a Alemanha. E então, recordei este momento que foi captado pelo meu esquema de vigilância e escolhi Still Loving You dos Scorpions. Thank you. Esta foi a primeira música da emissão número 134-134 do Escolhes Tu, Escolho Eu, um programa da Rádio Antena Web no qual eu sou um dos locutores. E eu hoje estou feliz neste dia 29 de junho, sábado 29 de junho de 2013, porque é o dia de São Pedro. E então logo à noite vou ver o papo furado e arranjar umas garinas. Aquelas que não conseguirem fugir vão ficar junto a mim. Ai, garinas e a furada faz lembrar tempos da secundária. Ai, exemplo do secundário, já em 1940-43, bem por aí. Temos o secundário em que me reencontrei com um amigo que, pronto, infelizmente, passado muitos anos, pediu muito para ser um locutor deste programa. E ele, ao bocado, estava atrasado, mas agora já chegou. Amigos ouvintes, um aplauso para o Carlos Bonaparte. Eu ainda não cheguei. Ah, afinal, o Carlos Bonaparte ainda não chegou. Isto é a minha miragem, sabes que eu sou uma pessoa muito adiantada nesse sentido. Antes de os chegar, já o meu holograma está aqui presente. Ah, então ainda não é o Carlos Bonaparte. Não, então é o holograma Bonaparte. Vou continuar neste tom, as notícias do outro mundo. Então, ouvintes, como é que estão? Neste sábado, 29 de junho, hoje já começámos com uma música. Pela primeira vez neste programa, o Carlos Bonaparte não falou na intervenção inaugural dos Carlos Suas, quando eu. Estamos sempre a inovar. Ah, pois é. E o mais triste vai ser quando não falar na segunda. Hoje, sábado, começámos com Scorpions, Still Loving You. Foi a primeira escolha deste programa. E também porque uma coisa que eu não disse há pouco, de propósito, porque também não fazia parte da história, é que esta escolha era para ter entrado no 21 de junho do ano passado, há 23 de junho do ano passado, mas como não houve programa, no ano passado, de 23, eu há duas ou três semanas descobri as escolhas que eram para ser nesse dia, e então trouxe duas delas. A primeira foi Scorpion Steel, lá vinha eu. Fizemos uma visitinha até a Alemanha, país onde não costumamos visitar frequentemente. Agora o Carlos Bonaparte vai fazer o seu resumo da semana para ficar todo contente. Não vou fazer o resumo da semana. Ai não, deixa para a frente. Não. Vou dizer a semana sem resumo. Não, estou brincando. É uma semana normal, com trabalho, foi uma semana normal. Foi uma semana normal, diz o Carlos Bonaparte. Então vamos ouvir a explicação e a música do Carlos Bonaparte, a primeira dele neste programa. É verdade, mas vamos continuar pela Alemanha. Ah, vamos continuar na Alemanha. E por escorpiões. Ah, pensei que íamos ouvir o Rammstein. Não, é por escorpiões. É, o Rammstein é da mesma vez. Scorpions é que tem a ver com os escorpiões, estás a ver? Sim. Ora bem, vou escolher uma musiquinha chamada Moments of Glory. Ah, Moments ou Moment? Acho que é Moment. Moment. Ok. Eu acho que é Moments. Moments of Glory. Eu sei qual é a música, não sei se é plural, se é... Já vê, mas é coisa. Eu acho que não é Moment of Glory. Não interessa, não perder a animação desse programa. Exatamente. Pronto. Moment. Momento da glória. Pois. Então, esta música, eu vou escolhê-la porquê. Ora bem, eu já aqui falei nas gravações que fazia no quarto da minha irmã, de CD para cassete, de rádio para cassete. Sabe o que é que eu fazia? Para a Rádio Virtude 1 ainda, e 2 também, mas mais até para a 1. O que fazias, Carlos Lopar? Gravava publicitários de stands e não sei o quê, de lojas de decoração e não sei quanto, de outras rádios, para depois passar lá na Rádio Virtude. Pois é. Eram os nossos anunciantes. Oh, nós tínhamos imensos. Sério, tínhamos imensos anunciantes. Aquilo era um pouco por todo o país, mais na Zona Norte. Mas eu cheguei a fazer publicitários, não me lembro de um. E uma vez fui comer a Coimbra. Pedi que me dissessem o nome de lá da loja, o número de telefone. Decorei, porque aquilo tinha lá o número de telefone na porta. Decorei para que pudesse chegar a casa e gravar um publicitário. Já não sei qual é que era o restaurante. E já não tenho aqui o publicitário. Acho que já não tenho. Devo ter, não sei. Mas... Ah, não tenho, não. Que eu... Isso perdeu-se tudo. Acho eu. De todas formas, é isso. Quer dizer, foi uma coisa muito gira que eu fazia. E então, minha irmã comprou um CD. Que eu não sei como é que se chama. Nem faço a ideia. Que é um CD só de músicas destas de sucesso. Sei lá, os... Era o Now It Is. É sei lá, aquilo tinha músicas como o Rod Stewart, e tinha uma música do Carlos Paião, que era o Tá Calado, pá, tá calado. Pronto. Mas não só faz microfone, Carlos, agora parte, sem perder a energia desse programa. Mas esta do Tá Calado era. Também, mas eu já vendo isto lá no fim. Pronto, e então? Eu tinha essa... tinha, como é que é dizer? Tinha esse disco e tal, e tinha vários temas conhecidos e tal. Tinha o Don McLean com o American Pie, e tinha uma música que eu nunca tinha ouvido na altura, mas depois passei a gostar, que era o Moment of Glory, dos Scorpions. E foi de todas aquelas bandas. Eu não sabia quem era o Don McLean. Conhecia a música, porque já tinha aquela do American Pie, porque já tinha visto em anúncios da VH1 e da Eurosport. É verdade, exatamente. Que tinha, agora não sei era se era o original da Don McLean. Não, não era também a versão da Madonna, não tinha aparecido, não. Tinha. Quando eu a vi, já tinha aparecido. Ah, então já vieste tarde. Já chegaste tarde neste mundo. Não, porque a música apareceu para em 2000. Quer dizer, eu ouvia, repara, eu ouvia os anúncios com as músicas, percebes? Só que com esta música só ouvi pouco depois de aparecer a versão da Madonna. Ah! Mas eu já ouvi esses anúncios desde finais de 98, quando tive a televisão por satélite. Estava na VH1 Eurosport, estava sim senhor, confirmado pelo outro locutor deste programa. E agora não sei se. Agora não sei se ainda tenho ou não, mas eu gostava muito do fundo azul da Eurosport. Ainda tenho? Fundo azul. Que é esse fundo azul? Nos intervalos? Sim. É um azul e branco, é assim um gradiente. Aquilo quando tinha. Pelo menos eu estava aí o azul, que era a cor mais predominante. E então aquilo tinha. Pronto, então quando desaparecia. Entre um reglam e outro, aquilo ficava mesmo tudo azul e branco. Pronto, azul, como queiras, para mim era azul. E eu gostava disso. Pronto, então dava lá esses publicitários. E depois surgiu esse do American Pie, mas eu só mais tarde, ao passar a música, os temas para PC, para a cassete, é que ouvi aquela música. Mas não sabia como é que se chamava o homenzinho. Não fazia ideia. Só pá, em 2010 é que descobri. E pronto. E entretanto, portanto, desta descoberta, e os únicos que eu reconheci, porque na altura nem sabia sabia que existia um senhor chamado Rod Stewart, mas não sabia a voz dele. E então, digamos que esta, portanto, esta, enfim, esta música foi o único nome daquele CD todo que eu reconheci. Que era os Scorpions, porque pronto, a voz dele, não é? Eu não conhecia a música, mas reconhecia a voz. Na altura, aquele CD não tinha Britney Spears, nem Christina Aguilera, nem coisas do género, então não reconhecia ninguém. Só reconhecia mesmo os Scorpions. Pronto, E aquela música ficou-me. Gostei muito daquela música, gostava muito. E depois, sabes que havia uma coisa muito gira, que havia uns CDs que eu tinha, que tu tens visto para aí, as melhores músicas dos melhores filmes. Sim. Em que nenhum dos temas é original. Era uma coisa que se fazia muito na altura. Para não pagar, porque essas ficavam muito, era muito mais fácil um artista gravar versões do que propriamente pagar os direitos, os royalties para autorizar a colocação da música naquela coletânea. Sim. Então o que se fazia na altura muito, agora já não é tão caro, mas o que se fazia na altura era arranjava-se artistas com a voz o mais parecida possível para gravarem uma versão das músicas. E tinha a música o R. Kelly, não era o R. Kelly, a música dos Torres Gêmeas. I believe I can fly. Exatamente. Sei lá. E tinha uma música também da tal do Rod Stewart, que eu aqui referi, também tinha nesse CD. A dos Scorpions não. Mas tinha de facto. Ou seja, eu não sei explicar. Eu gostava muito desta música dos Scorpions, assim como marcado. E depois foi daquelas músicas que passava muito na hora zero ao princípio. O Moment of Glory passava muito na hora zero, nas primeiras edições. Pá, em maio, junho, julho, agosto de 2010. Pronto, e por todos esses motivos, marcou-me. Depois escutamos uma música de 1984, estou a falar de Still Loving You, do álbum Love at First Sting. Vamos avançar para 2000. O álbum tem o mesmo nome, o mesmo título da música. É um álbum ao vivo. Com a Orquestra Filarmónica de Berlim, ou então Berliner Philharmonica Orchestra. A faixa número 2, da autoria precisamente de Klaus Meine, a voz que o Carlos estava a falar, que reconhecia aquela voz, que é o vocalista deste grupo. O Klaus Meine foi o autor, o compositor e ainda intérprete de Moment of Glory, que é o que vamos ver agora, mais um momento da glória neste programa. Mas peraí, já agora só precisava me clarificar. Esta música, o que vamos ouvir é a versão ao vivo, é? Tu é que sabes, tu é que escolhes. Ah, é porque falaste na versão ao vivo e eu a versão ao vivo não tenho. Eu estou a dizer, o Moment of Glory apareceu num álbum chamado Moment of Glory, que foi um álbum que eles fizeram com a Orquestra de São Francisco, mas não foi ao vivo, já experimentaram. Ah! Gravaram com a orquestra, mas depois o DVD, é que foi lançado o DVD Moment of Glory ao vivo. Ah! Entendeste? Estavas a inventar, viu? Estava a olhar para uma coisa. Também inventas. No DVD é que foi ao vivo. Também inventas de vez em quando. Ainda bem que nos cortes a versão ao vivo do DVD, porque tem 8 minutos. Vamos ficar com esta. Mas ainda assim, pois, mesmo assim era normal, tem para 5 minutos e pouco, não? Vamos escolher esta, tem 5 minutos e 8. Klaus Meine, compositor, e os Scorpions vão cantar no Moment of Glory, versão de estúdio, mas com a Orquestra Filarmónica de Berlim. Estúdio. Yeah. Sabes que, e ainda em relação à primeira música, hoje de manhã aqui o Nuno Miguel a mil caralhadas e coisas dos outros nomes que eu tenho, pronto, esses todos. Tabolhas. Isso, tabolhas e coisas. Foi tomar um pequeno almoço. Eu de vez em quando como e bebo. Ah, agora tenho bebido mais comido, com este calor, nunca te acontece mesmo. Acontece. É, tem menos fome mais cedo. Pois acaba assim, talvez, esta ponta. E deixa eu falar do rio, exatamente. Este é o Escolhos do Outro Mundo. Com ritmo de samba e tudo, é? Exatamente. Bom, me falas em Brasil que eu começo já a pensar naquelas desgraçadas que me mandam lá as pancadas. Bem, e então? Amanhã ganha Brasil ou Espanha? Espio. Ou Branha. Ou Branha também. Hoje de manhã foi tomar um pequeno almoço. Há bocado falei sobre a noite de 21 de junho de 2007, que foi as gravações que eu fazia com aquele amigo meu naquela noite. Foi o Still Loving You. Enquanto eu estava a tomar um pequeno almoço, qual era o cartaz em destaque à minha frente? Era um jogo da Santa Casa, aqueles jogos da sorte, e a data era 21 de junho de 2013. Ah pá, não andam a ouvir Antena Web ainda antes de gravarmos as emissões. Ah, mas é que eu também estou a dizer outra coisa. Então não me digas. Tu até podes conferir, se quiser, ir à lista do Yuga Top 40. Ah, mãe, então. Sabes que uma das músicas que mais passou na Antena Live antes de sair foi a Prash? Get a Superstar! Lembra-se dessa música? Essa música não já é... vai dos anos 80. Não é que essa música voltou a entrar no top. Entrou no UK Top 40 na semana passada? Pois, que os britânicos andam a vir na Antena Web. Exato. É. Para o 40º posto, certo, mas entrou. Pois. O pior é que ele acredita-se nestas coisas. Já. Isso. Estão a ouvir a Antena Web, sim senhor? Pois que lá. Sabes que essa música é daquele casal do. Ai, como é que os homens chamam? Já não me lembro. É um casal que a gaja coitadinha mexia-se mais do que decantada. Pois. É, é como muitas pessoas por aí, há muitos casais com mulheres de género. Hã? Não é? Há muitos casais com, cuja mulher, quando, a artista, mexe-se mais do que ele canta. Eu não acredito. Ah, que é a Britney Spears, estás a falar dessa? Não, essa não é casada. Eu não então... acredito. Eu não acredito. Não acredito que todas as mulheres que todas as pessoas de artistas sejam solteiras. E a Britney Spears não é casada? Já se casou para aí 10 vezes e isso parou. Ah, está bem. Já se casou, mas acho que não é casada agora. Ah, não sei essas coisas. Bem, não interessa. Agora não lembro do nome do casal tão conhecido. Fresh. Não, isso já era uma versão. É, o original mesmo é de 80s ou 70s. Como é que chamam? Bem, próxima não é. Exato, mas o música entrou é de 99, 98, o que é que é? E essa música reentrou para o K-Top 40. Porque agora surgiu uma nova versão. Ah, foi? Não, não sei. Ah, eu acho que foi porque. Pronto. Porque outra música. Sim. Outra música que era para ser escolhida no dia 23 de junho de 2012 era esta. Era o Céline Lavigneux, era esta, e outra que sinceramente já não lembro qual era, mas pronto. Foi no outro dia que tive a ver menos antigos e descobri que daquelas três, duas não tinham sido escolhidas. Trouxe hoje, já que na semana passada foi o Carlos a escolher, não sei porquê, que é, trocou a ordem de propósito para me, claro, para me não me deixar, para me deixar insatisfeito. Claro, claro. E vamos ouvir a Lenita Gentil, que traduz, vais ouvir a história repetida, mas pronto, não contei neste programa. Faz-me lembrar a Noite de São João, 2007. Quando eu estava a ver que ia morrer. É verdade. No, na parte ribeirinha de Gaia, junto ao rio. Claro, se é a ribeirinha, não trouxe a gente ao rio. Antes de entrar a botão isto, fiquei ali esmagado no meio de dezenas, talvez centenas de pessoas. E depois queriam andar para a frente, para trás, para um lado. Não só andava nem 10 centímetros quando vais sair dali. E as pessoas a dizer, chega-se para trás, estamos aqui todos afunilados. E as pessoas ainda aproximar-se mais. Crianças a chorar, pessoas a tentar escapar, pessoas quase a cair da grada lá embaixo ao rio. Um desastre. Foi esta a noite de São João mais bonita da minha vida, sem dúvida. Mas, outras noites de São João... faz-me reportar a ambiente saudável e convívio bonito. Independentemente de quem saiba o que é que está a festejar, de Nossa Senhora da Vandoma, também, já ouvi. Também se não souber, ainda está o comércio aleatório disponível até ao próximo domingo, o próximo dia... Para terem uma outra história. E independentemente dos motivos com os quais festejam essa data... E dia 7, celebram o São João e uma noite de... Eu até há... 2010, talvez, 2009. Até esse ano, a noite de São João era sempre na casa de uns amigos em Madalena. Nos últimos anos foi mudando para uma prima minha. Se bem que em 2009 foi a minha casa. Que giro. Mas sempre... Nunca tinha ouvido essa conjunção de sílabas. Eu também nunca tinha ouvido. Mas ouvido tinha... E eu não disse ouvido. Disseste. Eu enganei-me. Mas eu já tinha ouvido muitas vezes. Ouvido, já tinha ouvido muitas vezes. O que é conjugação de sílabas? Prima minha. Ah. Tu gostas de sair de respeito a cabritinha. E a noite de São João acaba por ser um momento do ano em que eu já sei antecipadamente que vai haver convívio, ultimamente com familiares, mas antes com amigos próximos, em que vai haver festa. Foi o que se repetiu no domingo passado. Ah, domingo, não foi? Foi. Em que tivemos a ver a emissão da RTP1, não muito, para aí uma hora, se calhar isso. Para uma emissão de vai 3 horas, até foi pouco. Em que eles estiveram na Praça do Cubo, na Ribeira Porto, Jorge Gabriel... Na Praça de onde? Praça do Cubo. Ah. O Jorge Gabriel e a Sónia Araújo, acho que foram esses dois, a apresentar. E o Leandro foi lá cantar. Leandro, Banda Lusa, outros. E o Leandro cantou, imagina só, o desesperado. E as pessoas estavam a pedir mais uma, e diz o meu pai, oh, que carago, agora que ele está lixado. Estão a pedir mais uma, eu não sabe cantar mais nenhuma. E eu fui logo, pois, o CD dele tem 10 músicas. A número 1 é esta, as outras 9 são versões desta. Motivo de risota na casa da minha prima. Bom, e num ambiente bonito, que é esse, mais uma vez digo, motivos à parte, o que acaba por ser mais bonito mesmo é a festança. A rapioca, uma noite rapioqueira, com momentos bonitos e sobretudo sorridentes, amigáveis e de cumplicidade e de coisa. É isso e a passagem de ano. É do género. É meio ano de diferença para ficarmos equilibrados. Yeah. E hoje, no dia de São Pedro,

O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto. Carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Estamos de volta? Estamos. Pronto, ainda bem. Agora vamos embora outra vez. Dizem mal do refrão da música. Eu não digo mal do refrão da música. Ah, também eu. A música é que fala mal do refrão. Porque... A música é que fala mal. Exatamente. Enfim. Quer dizer, convenhamos que não há propriamente nenhuma mentira na música, não é? De facto, o São Pedro está-se a acabar. Mas há uma troca cronológica. Mas é que o São João acaba primeiro que o São Pedro. 5 dias antes. Ainda é uma diferençazinha, não é? E no dia de São Pedro escutamos uma música que no refrão diz o São Pedro está-se a acabar. Por acaso, agora é verdade, o São Pedro acaba já amanhã na posição. Pois. Pois. O que eu não percebi foi porque... Ah, quer dizer, foi a troca. Foi para fazer uma música para o São João. Santo António já se acabou. Mas podiam dizer, São Pedro está para chegar. Que lá, mas não é? Mas é que assim as pessoas perguntam para o São Pedro não precisavam de São João, não é? Está bem, está bem. Aí a música era alusiva ao São Pedro. Está bem, está bem. Ou ao São Jedro, que era uma mistura de São João com Pedro. Ah. Ou São Jodro, ou São, sei lá. Bom, vamos a um momento para mim. Pedro. Vamos a um momento triste no nosso programa, porque o Carlos vai-me roubar uma escolha. Ah, pois é. Uma escolha que por acaso foi. Foi originada. Tu escolheste esta música porque eu te apresentei. Não interessa, fui eu que juntei primeiro ao meu documento de ideias. Porque eu viste. Eu não juntei porque estavas perto. Para frente, é bem. Estava à espera de uma oportunidade para poder escolher a música. Exatamente, exatamente. Para então escolhe agora. Escolhe tu és muito. Depois de bonito, vamos escolher uma coisa linda. A música, pronto, a única informação que eu tenho realmente que foi graças ao Nuno foi que a música chama-se Nunca Te Pedirei. Ou se preferirem à minha... à Bonapartês. Um pouco mais amor. Não, chama-se Cuna Te Redipei. E agora estou a tocar as letras das palavras. Sabes que isso faz quanto tempo há 11 anos, Lúcio? Normalmente. Pois, mas eu só comecei a fazer agora. Ah, está bem. Chegaste-me mas faço com uma tresminha que é uma coisa transfástica. Pois, está bem. Hã? Ei. Doidaco comigo, hã? É, exatamente. Anda lá, que ainda temos o São Pedro. Pronto. Então, vamos ouvir uma música que se chama Nunca Te Pedirei, que eu pensava que era um pouco mais de amor. Faz sentido também. É que para mim está a títulos, não é quase uma parte. Nunca. Então, se eu não tinha... Agora vamos ouvir a música de Linda de Sousa, chama-se Untitled. Chama-se escrever versos no Google que encontras, foi o que eu vi. Pronto, mas eu não tinha essa... Eu já te digo, eu estou a aprender muita coisa desde que queria rádio. Está bem. Não é? Tu já vejo como a universidade feita. Eu sou um iletrado, não é? Universidade feita. Não é? Não foste o que fizeste na Universidade do Porto. Ei. Pois, foste o que construíste, pelo menos Exatamente, em 1900 e coisas. Ainda antes de teres nascido, que já dá uma grande... 1905. Já dá uma amostra da tua capacidade criativa. Ainda antes de teres nascido, já estavas a construir a universidade. Pois, claro. Ou então foi antes... Pois, foi na tua outra vida, já percebi. Foi antes de morrer. Já percebi, faz sentido. E pronto. E então, digamos que esta música que nós vamos aqui ouvir, chama-se Nunca Te Pedirei. Foi um prazer enorme escutar esta música com outra qualidade. Mas a verdade é que nós vamos escutar a versão de uma cassete. E é das poucas músicas que se salvaram do meu arquivo, ou do arquivo da rádio, que entretanto se perdeu. Ainda de Sousa, ainda é fácil de encontrar na internet. Agora, não sei se há para a Alice Carmo. Sei que era fixe ver para a Alice Carmo disponível. Mas muita coisa se perdeu com a mania do restringir o livre acesso à música. Pronto, é daquelas coisas que eu não percebo. Restringir o livre acesso à música, pronto, faz-me confusão. Não é? Para mim, um artista está a ganhar. Um artista é um artista. Ainda há dias, quem é que me falou? Ah, aliás, não me falou a mim, falou. Não me falou a mim. Não me falou ao público, não a mim especificamente. Agora já não tenho certeza, mas falou comigo em gravação ou não sobre o assunto. Que era. Pois, fez algo comigo. Gravar, ou seja, o artista deve gravar discos, por isso é que eu não vou dizer o nome, porque afinal fez só comigo. O artista deve gravar discos para poder vender nos espetáculos. Aliás, para poder vender nos espetáculos. Que é precisamente a mesma filosofia que eu tenho. Que é gravar, ou seja, o disco serve como incentivo para... Pronto. Ou serve como em forma de proliferar as suas músicas, dar a conhecer aos seus fãs, a outros possíveis novos fãs, para depois gravarem, quando vai para os concertos, pronto, ter os ouvintes conhecerem mais as suas músicas e tal. E essa é a ideia que eu acho que eu entendo do disco. Precisamente, ou seja, e pronto, não entendo o que é que se proíbe a livre acesso à música, não interessa. O que interessa é que ainda assim lá se vai conseguindo arranjar umas musiquinhas, e esta então da Linda Sousa foi uma delas, e eu consegui porquê? Porque na altura até digitalizei a cassete, ainda em 2009. Digitalizei a cassete, que já não estava em muito bom estado, mas pronto, deu para recuperar, e passei então. Na antena web muitas vezes esta música. Eu nunca te pedirei. Bom, e eu escolhi esta música por vários motivos. Primeiro que tudo, porque podia ser primeiro que alguma coisa, mas não de tudo. É um tema que eu gosto bastante. A melodia tocante, a forma como ela canta, o próprio instrumental. Mas é que é engraçado, porque eu ouvi uma música. Posso dar aqui um exemplo. Duas versões, a Carmo Leal e a Linda de Sousa. Elas cantam a mesma música, que se chama Mala de Cartão. Aliás, não, chama-se Uma Moça Chorava. E essa Uma Moça Chorava é cantada quer pela Linda de Sousa, quer pela Carmo Leal. E o instrumental é muito parecido, até as vozes delas são mais ou menos parecidas. Mas aquilo que eu mais noto, a diferença é a paixão com que, ou o gosto com que se tocava as músicas, com que os coros faziam a parte musical, vai entrar mais calor assim, com que se fazia a parte musical, a parte coral, digamos assim, é, não sei explicar, de facto havia outro gosto, outro empenho a fazer as coisas. Hoje em dia fazer-se o mais pressa possível, está feito. E a Linda de Sousa fazia isso. Fazia, como notava-se que fazia com gosto e cantava com sentimento das músicas. Esta não é um single, o que ainda torna a música mais rara. Não é um single. Mas pronto, é ela que sempre andou em pessoa em França. E depois escolhi esta música, porque para além da paixão com que ela canta, o sentimento com que ela canta e tudo mais, foi uma das poucas músicas que se recuperou do arquivo. que começou por ser um arquivo pessoal, portanto, com muitas emoções à mistura, ainda em 2010, ainda em 2009. Uma vez houve uma cassete que enrolou no leitor de cassetes e a única solução foi arrebentar. A fita arrebentou, não tive outra hipótese. Quando consegui tirar, ela estava arrebentada. E eu fiquei tão chateado. Sabes o que é que eu fiz? Não me sei. Enrolei a fita toda à volta do braço. Aquilo ficou sem nada. Ficou sem fita nenhuma. Se ficou sem nada é que ficou com alguma coisa. Não, ficou sem nada. Sem nada são duas negações. Duas negações é igual a uma afirmação. Tá bem, isso é nome de prática. Em que 2 minutos assim não deu mais. É, pois, deve ter. Mas... enfim, pronto, eu retirei a fita toda. Pensei que aquelas sabes, os rolamentos da fita, pensei que fossem enormes, eram umas coisinhas muito pequenininhas. E pronto, e foi muito giro. Descobri uma cassete por dentro. Durante algum tempo ainda tive ali a cassete em cima, sem nada, só a parte de plástica. E depois para conseguir tirar a fita, aquela coisa tem monóxido, não sei o que, como é que se chama aquilo. Sim. Aquilo prende ao braço, agarra-se ao braço mesmo. Claro, a fita tem que se manter una, ou seja, ela tem que se prender de alguma forma, tem que ser livre o suficiente para rolar, mas tem que ter alguma coisa que adira, não é? E aquilo está a adir ao braço. Mas é que ainda fiz uma coisa muito gira, que eu fiz assim, enrolei, porque a fita é mesmo muito, aquilo metros e metros de fita. Nem eu tinha essa noção. Mas aquilo são metros e metros de fita. E então, eu peguei na fita, enrolei ao braço, e depois enrolei ao outro braço, e só esbracejando até alguma coisa arrebentar é que eu consegui... Ah, e depois acho que foi com uma tesoura também que eu comecei a cortar a parte da fita. Porque aquilo aderiu mesmo ao braço. Pronto, é giro. Pronto, mas não foi linda de Sousa, não. E escolhi esta música, portanto, porque recentemente ela foi colocada na Antena Live e foi uma daquelas emoções muito fortes para mim, porque sabes, poder ouvir aquela música, não quando eu quero, mas ter a capacidade de ser surpreendido, porque eu nunca sei que músicas é que vão tocar ali naquela altura, sei que músicas é que lá estão, mas não sei quando é que vão tocar, e estou a ouvir e tal, esqueço-me de repente de ouvir aquela música. Uau! Traz muitas saudades esta música, mesmo muitas saudades. Saudades da pessoa que emprestou a cassete da Angela de Sousa. Saudades da... Pronto, quando é de uma disco, não é? Enfim, são saudades de muitas coisas. São... Não sei explicar. É mesmo enorme... Para mim é muito emotivo ouvir esta música. Esta e outras, mas é a única que consegui recuperar, porque gostei tanto desta música. Logo na altura eu gostei tanto desta música que eu separei para o meu computador e foi por isso que até aqui a mantive, porque senão também tinha David. Pronto, e enfim, é muita emoção, digamos assim, ouvir esta música. Alina de Sousa, que é o nome artístico, obviamente, já que o verdadeiro nome dela é bem mais bonito. Tio Linda Joaquina de Sousa Lança. Nasceu em Brinjão, Distrito Beja, em 22 de Fevereiro de 1948. Aos 65 anos, já estava boa para a reforma. Entrou na idade da coisa. O Carlos também escolheu porque ela era bem bonitinha quando era mais nova. Era. Ele ficava a olhar para as imagens dela ali, a caraça, se fosse a coisa. O vinil é de 1979, chama-se Uma Moça Chorava, tem 4 músicas. Uma Moça Chorava, um português, Nunca Te Pedirei. E Senhor, Senhor. E encontrei o título desta música porque escrevi a quadra que eu dedico ao Carlos Bonaparte. Foi a quadra que me ficou desta melodia que me toca. Sim, porque ele estava a falar por mim, que isto, a música devia ser eu a escolher. Mas somente te peço um pouco de respeito e um lugar que mereço no fundo do teu peito. Lá no fundo mesmo. Ei. É. Aquilo é mesmo lá no fundo, assim, tipo, já quase nem se vê, é lá no fundo. Ela no fundo pede ao amor... Ela não está a pedir muito, ela vai pedindo, não quer... E vai pedindo cada vez menos. Não quer que siga os passos, não quer que guarde o retrato, as cartas, o falar do passado. O que ela quer é respeito, um pouco mais amor, como ela diz várias vezes. E não pede que vá com ela dançar todas as noites, ou sorrir, ou cantar. Não pede que ele diga a ela que ela é mais bonita. E no fim até diz, eu nunca te pedi que só gostes de mim. Pois. Eu poderei nem ser regime exclusivo. Vamos ouvir esta música que é forte. O Carlos Moro Pardo deve ter reparado quando eu vi a primeira vez aqui no estúdio número 3. Eu vi a tua reação. Viste. Aquela... É um género, é uma melodia que encaixa no meu gosto e no meu género. E depois aquela parte... Isso é a cigana. Mas o resto... Eu se compusesse uma música em condições, coisa que não fiz até hoje, era dentro deste género. Linda de Sousa, de 1979, Nunca Te Pedirei. Pode ser? Pode. Vamos lá. Nunca te pedirei que guardes meu retrato, que guardes minhas cartas, que me fales do passado. Sabes que... Grande música, não é, ouvintes? Digam que sim. Yeah. Esta é uma melodia assim forte. Eu ontem estava a ouvir isto. Isto não. Sim, esta versão foi esta. Estava a pensar... Podem passar 50 anos, mas vamos estar sempre a descobrir... Eu já conheci isto. Descobrir novas melodias que nos toquem. Enquanto são portuguesas, ainda melhor. É aquela coisa de nunca conhecemos tudo. Sabes, vou contar aqui aos ouvintes uma coisa. Mais melhor. Hã? Tens 2 minutos e meio. Não, mais meia hora. Sabes que nós sempre dissemos que... Eu sempre disse, aliás, quando falei com editoras, artistas e tudo mais, que a nossa meta é... Aliás, nós passamos, neste caso, o que é produção interna, entre 55% a 60% é música portuguesa. E como é lógico, a live também tem que obedecer a esses padrões, não é? Já que a live é uma espécie de porta dos três canais, tem que ter essa meta, não é? Das 55% de música portuguesa. Com alguns elementos da direção, não vou estar aqui a dizer o nome, com um elemento da direção falou-se muito na altura, se não seria demais 55% de música portuguesa. E o que é que se ia pôr, para 55% de música portuguesa? Que músicas é que íamos colocar? Íamos ter que colocar música brejeira, íamos ter que colocar música... Enfim, elas chamam de música pimba, não é? E eu na altura pensei, há tanta coisa portuguesa que eu, nós devemos ter uma agenda, se quiséssemos ter uma rádio totalmente portuguesa, ser um canal 100% português, que nem sequer tivesse uma só música dessas brejeira. Ou seja, e é nesse sentido, acho que há tanta coisa que a música portuguesa tem de bom. E atenção, eu perdi 250 da rádio, 250 mil discos, e muitíssimos deles estavam uns 40, 45% era de música portuguesa. Portanto, assim de repente, eu tinha aqui muita música, tinha aqui mesmo muita música, sei lá, como é que se chama a música de lá fora, enfim, agora fugiu o nome da banda. Mas pronto, de todas formas, lá fora a cidade, fugiu o nome da banda. Ah, e os Perspectiva. Sei lá, há tantos nomes que nós podemos aqui buscar dos anos 60 para o presente. Tantos nomes, não é? Agora vai começar a estar o jornal. Ainda não é agora? Está o jornal. Também não tem tanta antena, tem 2 minutos e meio. Pronto. Vamos falar, Carlos Bonaparte, sobre o dia 25 de junho. Vamos, vou falar. Fala lá. Então, no dia 25 de junho, aconteceu muita coisa. Fala lá. Aconteceu, por exemplo, em 2007, a minha primeira saída a dois, com aquela que na altura já era e eu não sabia, a minha companheira. Ah. Aconteceu em 2009. Não vou falar de 2009. Aconteceu, por exemplo, em... Falas bem off, agora fiquei curioso. Não, vou falar depois, nesta intervenção. Ah. Antes da música. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh. Aconteceu em vários anos, 25 de junho, ser dia de acompanhamento de grandes torneios futebolísticos, ou de europeus ou de mundiais, porque apanha essa vertente. Aconteceu, por exemplo, em 2012, ser o dia de descanso, porque tinham sido as minhas finais e os quartos de final e estavam à espera das minhas finais. Mas no dia 25 de junho de 2012 foi o dia em que, curiosamente, foi dia santa, isso... foi dia de alegria. Foi o dia em que, curiosamente, 5 anos depois da tal primeira saída, foi o dia em que eu estive o primeiro indício que a tal saída já estava noutra saída. Entenderam? Já estava noutras saídas. Foi o dia em que eu descobri isso. E foi no mesmo dia em que eu tive um reencontro internáutico com duas amigas próximas, no espaço de poucos minutos, houve dois reencontros. Foi no mesmo dia em que eu fui a uma consulta médica e a doutora Manteiga disse-me, disse-me sintomas e rotinas que eu deveria ter que foram importantes. E foi no mesmo dia em que, um ano depois, uma das pessoas com quem eu tinha tido o reencontro internáutico tive o reencontro pessoal. Foi no mesmo dia em que, um ano depois... A mesma data. 25 de junho de 2013, ou seja, terça-feira, voltei quase 2 anos depois a ver à minha frente, perto de mim, uma pessoa que eu já não via desde 2011. E o 25 de junho de 2013 vai assim repetindo, vai tendo assim os seus factos importantes. Estava aqui a pensar, na terça-feira aconteceu outra coisa. O que é que foi, Carlos Bonaparte? Diz lá, tens que saber. Foi na quarta? Foi na terça. Foi logo a seguir ao feriado de segunda-feira. Que não foi feriado. Estou a nascer de ponto. Então não sei. Para mim o que aconteceu... O que marcou a semana foi a quarta-feira. O que é? Ah! Ah! Ah! não. Que a Michelle Brito assim que a bola está a chegar, ela já está entusiasmada. Mas sabes que em relação ao ténis, na segunda-feira havia uma coisa gira. A Maria João Collor jogou contra a Azarenka. E a Azarenka, lesionada, ainda ganhou 6-1 e 6-2 à Collor. Coitadinha da Maria João. Era só mandar a bola para o outro lado. Tanto estava lesionada que na quarta-feira já não entrou em campo. Aí desistiu, foi? Desistiu do torneio. Já agora podia ter desistido contra a portuguesa, não era? Em vez de desistir só 2 dias depois. Pois. Bom, é para comprovar essas bielorrussas, as russas brancas. Mas antes de Michelle Brito, foi dia 25 de junho, mais um facto importante. Que chama White Russia? Para marcar nessa data. Mas recuemos até 25 de junho de 2009. Oh, logo de manhã, aconteceu algo que o Carlos gostou muito, que foi eu recebi um colchão novo na minha cama. Assim ele pode estar mais confortável quando vem lá. Coisa. Pois, não trouxe muita diferença para casa. Exatamente. O outro já está demasiado gasto com coisas. E então veio um novo, vieram 2 novos, mas um é que interessava que era para mim. De manhã, mal eu sabia a agitação que ia ser aquele dia. Hora de tarde fui buscar uma amiga minha, que até tem uma história curiosa, porque essa amiga minha na altura mandou uma mensagem telemóvel, sabes o que é isso? Sabes? Telemóvel, não. Pronto, não interessa. E diz-me ela, agora não, mas depois do dia 22, quando acabar os meus exames, podemos combinar para estarmos juntos de férias, nas férias e tal. Ela é que mandou. E eu a ler aquilo. Depois passados meses ia dizer, ai que eu não queria estar contigo e tal. No dia 25 de julho fui buscar essa minha amiga e fomos visitar, e foi a única vez até agora, que eu fui visitar uma outra amiga nossa, varicelosa. Tinha varicela. E naquela conversa, em casa, agora vamos mudar o tom, porque o tom é grave, é doentio. A verdade é que naquela conversa, no meio de varicela e de sarampo, a minha amiga foi visitada por uma vizinha, uma senhora já reformada que vivia sozinha. E que chegava lá, falava. E a minha amiga sorria, porque já a conhecia, já para mim, como quem diz, já viste como ela é, cumplicidade. E depois de ela ir embora, a minha amiga disse a mim e à outra amiga que a tinha visitado comigo, que eu tinha ido buscar minutos antes, a minha amiga disse assim a nós dois, sabem, é que ela é uma pessoa que vive sozinha e quando está no convívio com alguém, aproveita para falar. A verdade é que 4 anos depois ainda me recordo dessa conversa e dessa senhora e dessa frase que a minha amiga disse, porque eu ao vir embora com outra amiga que tinha visitado comigo, estávamos a caminhar para a minha viatura, que se chama Lotus, e eu estava a comentar com ela. A frase daquela senhora ficou-me na cabeça, porque era uma coisa que acontecia comigo na altura, que era passar muitas horas sozinho em casa, que trabalhava em casa na altura. Pensei que as coisas ficavam na cabeça na altura. E então eu ficava sozinho, depois é que eu percebia porque é que eu falava tanto e gostava tanto do ambiente quando estava com outras pessoas, porque era isso. Uma pessoa quando fica sozinha, na minha opinião, poderá acontecer uma de duas coisas. Ou enterra-se mesmo e afunda-se e já não quer estar com mais ninguém, o que está bem é sozinho. Ou quando está acompanhado, aproveita para despejar tudo aquilo que não diz, enquanto se encontra apenas entre 4 paredes. E então viemos os dois embora, fomos os dois para a minha casa, vimos o quê? Marchas de São João, lá está. Uau, uau, uau. Ligação com a música anterior que interessa, que foi a minha, São João Bonito. Uau, uau. Tivemos a ver Mestre São João Vila Nova de Gaia de 2009, em que o irmão dessa minha amiga participou, por isso é que eu tinha gravado para ela ver depois. Fingiu, e depois não foi azul, pois? Depois da tarde mais bonita que houve entre os dois, à noite, eis que... Estava eu a trabalhar e uma amiga minha, que já foi referida aqui várias vezes, que foi do Turma Mais Nova das Azeites ou outra coisa, chega à internet e diz-me, o Michael Jackson morreu. Oh, disse eu. Está no gozo. É verdade, está a BBC e a Sky. Sim, uma rapariga com 13 anos. E o que ela via era a CNN e a BBC e tal. E depois fui ao site de TMZ, que foi nesse dia em que eu descobri que era o site de TMZ. O site de celebridades, sobretudo musicais, de andar a seguir a vida dos artistas. E a verdade é que uns diziam que está muito mal, não está, isto não está. Aquela noite de 25 de junho de 2009, noite na Europa, já que na América ainda era tarde, foi marcada pela notícia de Michael Jackson. O senhor denominado o rei da pop tinha andado a tomar umas coisas a mais, o medicamento. Se eu não estou. Ah, pois se eu não estou em erro, foi dia 24, não foi? 25. Já foi dia 25? Já fui no dia, já assim, para a tarde. No dia 25 de junho de 2009, o homem morreu e ficou a lembrança, ficaram as músicas. E esta semana, na terça-feira, quando fez 4 anos, descobri no meu passarinho. Não é o do Carlos a olhar, não é? O meu passarinho é a minha conta do Twitter, é mesmo essa coisa. Bom, descobri no meu passarinho que o Michael Jackson estava lá. Não, mas no Twitter apareceu lá a indicação de que o Billie Jean foi o primeiro vídeo que passou na MTV interpretada por um afro-americano. Uhum. Portanto, a MTV era racista, pouca vergonha. Já agora, só uma pergunta. Eu fiquei na dúvida. Ele morreu de 24 para 25 ou 25 para 26, aqui na Europa? 25. Não, 24 para 25 lá nos Estados Unidos. Que era 25. Portanto, aqui já era amanhã dia 25. O início da madrugada. Ok. Pois é, porque assim, se for no início da madrugada... Não, início da manhã cá. Madrugada lá. Ok. É que eu também parecia. Porque eu comecei a ouvir a notícia, ainda era tarde lá. Depende da zona dos Estados Unidos em que estás a falar. Bem, me interessa. Eu comecei a ver aquilo lá para as 2 da manhã, ou seja, deviam ser 6 da tarde lá. 2 da manhã? 8 da noite lá. 2 da manhã cá? Sim. Então já não vi 26. Não, dia 25. Foi. Por isso é que eu estou a perguntar. Oh, Zaquinha, a notícia surgiu às 9 da noite cá, do dia 25. Portanto, 4 da tarde na costa leste dos Estados Unidos. Então eu perguntei. De 24 a 25 ou de 25 a 26? Eu disseste na madrugada do dia 25. Lá! Que ele morreu. Foi encontrado na manhã do dia 25. Então, se ou na tarde, ou no almoço. Então se foi na manhã do dia 25. Ele morreu no dia 25. A notícia chegou cá, era 9 e tal da noite. Como é que tu ouviste às 2 da manhã? Adivinhaste que ele ia morrer. Ele na noite do dia 24 ainda estava vivo, por isso tu adivinhaste que ele ia morrer. Pronto, então, mas não é isso. Não é inventar. Então, não é inventar. E eu perguntei-te. Dia 25 para 26, e tu respondeste, na madrugada dia 25. Exatamente. Lá. Portanto, quando diz a madrugada dia 25, tá, mas a madrugada dia 25 começa às 6 da manhã, começa o dia 25. E o que é que tu disseste logo assim, queres uma parte? 2 da manhã de que dia? Dia 25, então ia dizer em erro por ti. Ah, pois está bem. Porque se não dizes... Depois acaba sempre por cair de lado. Porque tu disseste, tu falaste na tarde... No dia 25 de junho de 2009, o homem morreu. Mas tu primeiro princípio falaste que começou-se a saber a notícia durante a tarde. Pois, claro. E sempre que eu ouço o Michael Jackson, obviamente faz-nos reportar uma data 25 de junho que começa a acumular factos, e este ano voltou a ser. Veremos o que é que vai acontecer para o ano. E no ano passado foi giro, porque eu tive para aí uma hora à espera de uma pessoa que não chegou a aparecer, que ia ser mais um reencontro. Ficou adiado depois para o dia 6 de outubro. E estava um calor do caraças, um cenário muito diferente este ano. Na terça-feira estava igualzinho, já estava a suar e nem sequer estava ao sol nem coisa. Sempre que eu ouço Michael Jackson, faz-me lembrar a morte dele, no dia 25 de junho, e portanto escolhi uma música que chegou a ser sucesso dentro de um grupo onde eu andava, porque eu na altura traduzia, junto dos mais novos, eu dizia: a Billie Jean não é minha amante, é só uma rapariga que diz que eu sou especial. Mas o humilde não é meu filho. É isso que a letra diz. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. She thinks that I am the one. But the kid is not my son. Ah, pois. Mas para cantar uma música, Michael Jackson tem que fazer direito. Vamos lá ao 25 de junho. Por isso é que eu guardei 2009 para o fim. Porque acabou por ser em todos os 25 de junho. Não, 2012. Depois acabou por ser mais forte. O Michael Jackson não morreu outra vez nesse dia. Mas... no dia de janeiro de 1983, lá veio o segundo single do álbum mais marcante, talvez, da história da música pop internacional, Thriller. O segundo álbum deste sexto álbum de estúdio Michael Jackson, 1982, que é até hoje o álbum mais vendido em todo o mundo. E isto também tem outra explicação, antes ouvimos a música, que é a sequência daquilo que eu já disse há 2 semanas, que foi passar a trazer, não em todas as emissões cuja prioridade é minha, mas grandes nomes da música que a maior parte das pessoas conhece. Há 2 semanas trouxe o Elvis Presley para começar a festa. Hoje termino a festa com o Michael Jackson e Billie Jean. Sim, termino, porque a música que vem assim não interessa para nada, na verdade. Portanto, vamos ouvir a música do Michael. que morreu no dia 25 de junho de 2009, terça-feira, fez 4 anos. Foste à missa do quarto aniversário, não te vi lá. Fui. A transmitir, vou já dizer antes, quase para a parte do momento. Um deles é o próprio coisa em si, é o vídeo. O vídeo quando eu via desde miúdo na VH1, era dos vídeos que eu gostava mais ver, porque quem conhece o vídeo sabe também que ele anda com cada passo, cada quadrado que pisa, um quadrado acende-se, é uma luz que se acende. Portanto, o chão fica iluminado quando o Michael Jackson passa por ali. Yeah, meu. Outro motivo é uma versão que ainda há de passar aqui, por isso não vou alongar sobre isso, que também desta música da Billie Jean, It's Not My Love, It's Just a Girl, e o terceiro já não me lembro. Pronto, continua. Tá bem. Então vamos lá ver aqui uma coisa. Agora o... Debates aleatórios. Então acho que é uma coisa. Sequência de factos. Há um bocadinho que te disseste, na intervenção anterior, começou a falar a notícia à tarde. Na TMZ e tal, dizia-se que ele estava muito mal e não sei o quê, já se lembra que ele tinha morrido, que estava muito mal. Morreu na madrugada do dia 25. Ora, madrugada, dia 25, amanhã, aqui. O que aconteceu, e por isso é que eu digo que tu me confundiste, é que tu inverteste a ordem cronológica das coisas, ou seja, tu falas durante a tarde, ou seja, começou a jogar durante a tarde e tal, e de repente morreu de madrugada, mas de madrugada antes daquela tarde. Certo? E eu estou a trocar a ordem das coisas? Estás. Então, se começou a falar durante a tarde, lá... Porque, para, se começou a falar durante a tarde que ele estava mal durante e morreu na madrugada... Exatamente. Ou seja, morreu na madrugada, à partida, não é? Começou, quando começou a estar mal e depois sabe-se que morreu, à partida, morreu depois de estar mal. E além disso, o que eu disse foi, uns diziam que estava mal, outros diziam que estava morto. Porque ele já tinha sido encontrado. Porque morreu de madrugada, foi encontrado de manhã à hora do almoço. Pronto. Mas, da forma como tu falaste, não é? Da forma como tu falaste, tu não seguiste uma ordem, cronológica. Pois não. Da forma como falaste, não seguiste. Pois não. Por isso é que me confundiste. Pois. Porque tu nunca trocas as inventas coisas. Eu é que sou culpado. Não, não é. Às vezes acontece. Como essa deu um pouco mais valor, foi uma invenção minha. Mas, no caso concreto, não foi permitido inventar. Está bem. Foi uma confusão com a tua ordem cronológica. Faz sentido. Neste momento, não sei o que é que coisas estão a fazer aqui ao Nuno, mas... Ah, ainda... Eu estou a pensar, é que eu disse que... Segundos antes de entrarmos, de começarmos a gravar, eu disse, há três motivos. E eu sabia quais eram os três motivos. Agora só me lembrei dois. Mas afinal eram quatro. Porque ficou famoso há uns anos, e eu comentava isso lá num grupo, um francês que faz beatbox, ou fazia, ficou conhecido na altura por ir aos ídolos, e ele aproveitou essa música, a música que o tornou mais com um grande sucesso foi esta, e nós andávamos lá. Depois ele mudava. Bom, e você sabe quando eu começava a falar? Ah, assim, sabes quem é que eu estou a falar? Exato. Está brutal. Bravo. E aqui em Portugal também tivemos aqui um. O Filipe não sei o quê. Ai, o Filipe não sei o quê. Também naquela dos Novos Talentos, ou como é que se chama? É verdade. Aquele programa da SIC. É para aprender, estás tu a falar. Ou Portugal tem talento, é isso. É isso, é. Pronto. Pronto, é isso. Bem, se resolvido aqui. Ainda há outro motivo. Força, já agora. É que ainda ontem escrevi uma coisa sobre anteontem. Sobre a batalha dos sexos no ténis. E uma das protagonistas disso em 1973 foi a Billie Jean King. Ah, sim. Billie Jean, lá está. Que ela inspirou-se no Billie Jean na tenista, coisa. Bom. Pronto, resolvido que está aqui esta questão de. Porque eu não gosto de ficar como inventor quando não sou inventor. Ainda não sei qual é o outro motivo. E pronto, vou escolher uma música. Como é lógico, quando morre uma estrela destas, no caso Michael Jackson, há muita coisa que se especula. Não é? Aliás, ninguém deu sequer, praticamente ninguém deu, no resto era pelo falecimento de uma atriz que também faleceu no mesmo dia. Quem? Não era Janis Joplin, como é que ela se chamava? Essa até é a cantora. E nessa série, ah, Janis Joplin morreu na década de 60. Pois foi. Mas aí é da cantora. Foi uma da geração 27. Aquela a qual tu pertences, não é? Não, uma... não foi a minha mãe, não. A Janis Joplin morreu aos 27 também. Ah! Mas houve uma atriz, já tinha 60 e poucos anos, Sarah não sei o quê, agora não me recordo. Não sei. Mas morreu, até podes pesquisar aí no obituário do Wikipedia. Ah. A Wikipedia, se fores lá as efemérides, dia 27 de junho lá tem. 27 ou 25? Desculpa, enganei-me, 25. Fala lá da música, deixa lá o resto comigo. Pronto, como é que se... exatamente. E tu vais ver aí que tu morreu. E então... claro, especulou-se muita coisa e tal. Aliás, o cérebro dele não foi... Farrah Fawcett. Atriz americana de 62 anos. Sim, que morreu de doença, não foi? Não sei, mas era a Farrah Fawcett. É isso. Morreram 5. Yasmin, que era uma cantora bela. Farrah Fawcett, Michael Jackson, Skye Saxon, dos The Seeds. E a Anil Wilson, de Indiana. Pronto. A Yasmin morreu. Tinha 50 anos, o rei da pop, coitadinho. Era. E ia fazer 50 concertos. Depois havia havia aquela coisa de que ele não aguentava 50 concertos e que a última aparição até já foi um sósia, nem foi ele. Sim, estamos a falar das especulações. Sim, pronto. E entretanto, houve uma música que ganhou especial atenção dos fãs e não sei o quê. Foi um tema que, nem sei, por acaso, acho que foi single, foi. Acho que não. De 97. Eu já conhecia a música, eu não sei se... Então. Pronto. E a música chama-se Morphine, entre parênteses, Demerol. Porque supostamente ele terá morrido pelo excesso de Demerol, no excesso de consumo, o que é que foi? Demerol. Fora, a Fawcett morreu de cancro. Pronto, bem parecido. E sabes, é muito curioso, porque na altura isso chegou a repercussões tais que o cérebro dele não foi enterrado com o resto do corpo. Sabias dessa? E tu sabes porquê? Quem é que te disse? Porque vem nos notícias. Achas que isso é verdade? É. Está bem, cada um tem a sua opinião. Vem nos notícias. Eu acho que isso é mesmo. Não, vem nas notícias na altura e mais tarde veio a indicação de quando é que ia ser, de quando é que o cérebro ia ser junto ao... É só conversa. Sim, vem continuar. Sabes que no outro dia a filha tratou o suicídio? Ah, é? A filha de Michael Jackson. Ah, como é que ela se chama? Independente. Pois é essa. É, não era a do meio, é que tinha 11 anos na altura. Não sei. Agora deve ter 45. Não sei. Ah, mas aquela família, pronto. A Latoya era vista como a ovelha negra, quase. Da família. Também não sei. É. Mas é, então até especial sobre isso, porque foi na altura uma coisa que deu muito o que falar, porque o cérebro deu para análise e a família concordou. Não foi com o corpo. Foi retirado do cérebro. Foi então analisado e depois, só depois é que foi junto ao corpo. E pronto, foi daquelas coisas que na altura também indignam muitas pessoas e tal. Depois fez-se uma homenagem muito bonita, por sinal. Fez-se uma homenagem então ao Michael Jackson. Pronto, aquilo foi uma coisa realmente muito, muito... Teve realmente muitas repercussões. Sabes que foi daquelas pessoas que eu... Ficaste com a sensação, não interiorizaste que ele tinha morrido. Exatamente. Já falaste nisso. E agora, pronto, também aqui ia faltar outro nome, porque não sei porque é que me está a faltar, em que também acontecia o mesmo. Mas mais com o Michael Jackson. Foi mais com o Michael Jackson. Ainda hoje se estou mais distraído, não penso que ele morreu. Estou sempre à espera. Ora, isso não tem... No single novo dele. E não tem isso me aconteceu. Chegou aqui à Antena Web uma resma, um pack, vamos chamar assim, de novos singles. Pack 37. Vá, novos singles, vá. Músicas novas. Não obrigatoriamente singles, mas na sua maioria sim. Novos singles. Algumas são versões remix, são versões alternativas, não sei o que. Enfim. E então, e eu ainda estava assim, deixa eu ver se é aquela música nova do Michael Jackson. Já não ouço nada dele há muito tempo. Mas foi aquela fração de segundos, sabe? Ah, ele morreu. Mas sabe, ainda ontem isso aconteceu. Não há, sei lá, é muito estranho. E depois, claro, ele ia aparecer no dia X ou no dia Y, porque sabes que há uma lei nos Estados Unidos, acho que ainda é, nos Estados Unidos todos não, mas na Califórnia, acho que é na Califórnia, que tu podes simular a tua morte para a tua proteção. Ah, é? É, durante um ano. Ou seja, tu podes simular a tua morte durante um ano para a tua proteção. E porquê é que estás tão longe do aparelho? Porque acontece. Não sei onde é que ele está. Mas é isso, ou seja, eu me tenho de explicar. Portanto, aquilo acho que é. Há algumas circunstâncias, quando tu corres certo perigo de vida, para te protegeres, tu podes. Sim, cá está, de certa parte simular a tua morte, ou seja, fingir que morreste. Não é? E depois, durante um ano, tens que voltar a aparecer. Pronto. Então, acreditava-se muito que ele ia voltar. Até ao dia 25 de junho de 2010, acreditava-se muito que ele ia voltar. Depois não. Depois esses rumores desapareceram. Mas dizia-se que ele ia voltar no dia 25 de novembro. Depois até havia quem fizesse umas coisinhas muito giras no YouTube. No YouTube, enfim. Não era no YouTube. O YouTube não é uma ferramenta de edição de imagem. Mas aquelas coisinhas em que punha lá o fantasma do Michael Jackson a passar por trás das câmaras e não sei o quê. Havia pessoas que se entretinham com isso. Não sei qual é que é a piada, mas pronto, tudo bem. Pronto. Enfim. E então, esta música ganhou uma especial atenção. A Demerol, ou Morphine Demerol, de Michael Jackson. Que... Pronto. Ah, e depois é uma coisa muito gira. Sabes que na altura saíram muitas coisas novas. Versões que não foram acabadas. Temas ao vivo que não tinham ganho assim nenhuma projeção, mas foram concertos como raridades, não sei o quê, de Michael Jackson. Eu cheguei a ter aqui 7 CDs com alguns instrumentais quase finais, mas que eram demos. Depois alguns temas que eram versões alternativas, digamos assim. A trailer tem quase 16 minutos como música. Um vídeo? Não, como música. É uma das raridades que eu já perdi, entretanto. Mas aquilo... Claro, aquilo tinha um monte de instrumental, não é? O vídeo tem 14 minutos e tal, não é? Aquilo é quase uma curta-metragem. Não, o vídeo é que tem 17 minutos e tal, não, 18. Pronto. Então, se calhar o vídeo foi colocado... A música foi colocada, se calhar como colocada... Embora eu não via aquilo a ter assim grandes... Aquilo começava logo com música. Não sei... Eu não ouvi a música toda. Mas... Ou se calhar tinha pai 4 minutos de música e 12 de silêncio, também é verdade. Mas não sei, mas pronto. E depois tinha músicas retiradas dos vinis e não sei o quê, não sei qual, e ele estava muito giro. Pronto. E era assim. E depois surgiu o Paraphrase, que foi o último álbum, neste caso o primeiro álbum póstumo do cantor. Pronto. E foi assim uma coisa. Foi um impacto. Sabes uma coisa muito curiosa? Como também vai levar a escolher esta música. Eu acho que nunca falei aqui. Eu de vez em quando tenho os meus pressentimentos. O trailer tem 5 minutos e 57. Pronto. São 6 minutos. Não, é que tu estás a ver aquela versão. Que eu não vi até ao fim, mas aquela versão que vinha era no vídeo. Num dos 7 CDs, em MP3. Não, era o vídeo. Era provável. E então, digamos que eu tenho os meus pressentimentos. E uma coisa muito curiosa foi, eu há precisamente 7 dias antes do acontecimento, comecei a sentir que a minha irmã mais nova, ou seja, que é uma irmã não oficial, não é de sangue, mas para mim é como irmã, e então... Eu comecei a sentir que alguma coisa não estava bem com ela. Que ela não estava bem. E estava a perguntar, mas estás bem? Mas o que é que se passa? Se não se passa algo, vai-se passar. E a verdade é que, pronto, curiosamente não, foi ela que me deu a notícia, foi ela a primeira a dar-me a notícia da morte de Michael Jackson. Pronto. Foi ela a dar-me a notícia, pronto, ou seja, no fundo alguma coisa se passava. Foi ela, ela ainda por cima que adorava Michael Jackson. E quando eu dei a notícia a uma pessoa, na altura tinha uma ligação muito forte com ela, e a reação dela foi, oh, estás a brincar? E eu até lhe disse, eu costumo brincar com este tipo de coisas sérias. E pronto, e ela depois andou a pesquisar e tal, temos até quase às 5 da manhã, até à altura em que já praticamente não... Já mamei qual era o teu motivo. E também sei que vou criar alguma bomba aqui. Da Billie Jean. Qual é que é? É que agora estavas a pesquisar, foi o que eu fiz naquela noite. Eu trabalhava num site de esporto, também um cenário muito diferente. Ainda bem que há coisas que mudam muito. Trabalhava num outro site de esporto e só que tínhamos um espaço que era a atualidade, em que dávamos normalmente uma por dia uma notícia fora do desporto. E a primeira até foi, lembras-te quando em 2009 caiu um avião que ia de Brasil até França? Ou de França até Brasil? Que morreram dezenas de pessoas. Bem, o da Gol. Hã? O da Gol. Não sei. Mas foi também na altura, em junho. E eu dei essa notícia do Michael Jackson ter morrido. E foi a notícia mais comentada do site. Foi a notícia fora de esporte. Bah. Eu lembro que o diretor no dia seguinte comentou logo isso. Também quem foi para lá comentar foi a mesma pessoa que me deu a notícia. Pronto. Mas é, às 5 da manhã daqui, do dia 26, portanto, já não havia praticamente dúvidas de que ele tinha. Pronto, já havia a confissão de que ele tinha falecido. Sim. Em alguns horários dos Estados Unidos já eram 11 da noite, noutros já eram meio-dia, meia-noite. A que horas cá? 5 da manhã. E portanto, pronto, e como vocês já viram, porque acho que os Estados Unidos têm. A costa leste são 5 horas. Ah, está a falar quantos fusos horários tem? Não sei. Acho que tem 3 fusos horários aqui. Pois, que 3? 3 vezes 3 para aí. Eu já ouvi falar em 11, mas eu acho que 11 é um exagero. 11 também não, mas deve ter uns 5, 6. Porque isso tem que fazer com que a costa oeste, da costa oeste até à costa leste é como irmos daqui até o início da Rússia, está? Por isso as horas, é natural que as horas mudem muito. Bom, e há o que há? Não pode ser 9 horas num sítio e meia-noite noutro? E uma da manhã noutro? Não, isso não há. Pois. Não há tanta diferença. Pois. Mas também não há só 2 fusos horários. Bem, não sei o que é que é. Ah, ok, já percebi. Fuso horário, já percebi. Fuso horário é os que mudam com horários, que mudam para outro horário. Ou seja, por exemplo, aqui em Portugal temos um fuso horário. Se Portugal, se houver outro país que tem a mesma hora que Portugal, mas não muda no verão, é outro fuso horário. Não é? Sim, deve ser. Já percebi. É isso aí. Bom, continua, já estamos a ver. A pessoa que me disse que os Estados Unidos tinham 11 fusos horários foi uma pessoa que vive nos Estados Unidos. Que é norte-americano. Mas assim, na altura achei que era um exagero. O 11, ele deve ter, porque ele fala português, mas, por exemplo, ele deve ser enganado. Ou então não. Pronto. Mas. Porque eu não sei se é ou não. Mas ele pode dizer que tenha meias horas, não sei. Não conheço nenhum. Olha, o tempo que estás a falar dos fusos horários. Deixa os fusos horários, vai à morfina. A morfina. Esta música ainda me prestou atenção porque supunha-se que ele, e não sei se foi ou não, mas supunha-se que ele tivesse sido o excesso de consumo destas substâncias. Pronto, e ele já na altura lançou uma música a falar sobre ela. A morfina e a Demerol. Que eram duas substâncias altamente. Enfim, pronto, são substâncias puras, com efeitos muito fortes, mas também provocam danos muito fortes quando aplicadas indevidamente. Aliás, indevidamente, provocam sempre danos fortes ao organismo. Só que também fazem muito bem ao organismo. Cá já são muito fortes. É? Têm muitas contraindicações, mas também fazem muito bem aquilo para aquilo que foram feitas. É? Ou até são substâncias, não sei se são naturais ou não, se a Demerol é uma substância natural ou não, mas presumo que seja uma substância química. De todas formas, é isso. Pronto, escolhi esta música porque depois aquilo foi o mundo e não se parava de se descobrir coisas. Depois até havia. Olha, sabes que há uma música, há uma versão do Michael Jackson a interpretar aqui a Limit Softly. Nunca ouvi, acho eu. Eu já perdi, se não te mostrava. É uma versão de estúdio só. É uma versão de estúdio. E a cantar No Woman No Cry, tem isto. Que categoria. E depois, claro, vieram à baila uns discos que ele lançou em 72, ou o que é que foi? 69, 72 e 75. Antes do primeiro grande álbum, em 78, acho, do Walk, como se chamava. Ou do Walk é a dança. Agora não sei. Pronto, mas ele lançou, já em maior, lançou um álbum em 78, se demora na matéria sou. A dança era Moonwalk, que aparecia que estava a arcar. Assim, pronto. O que interessa é que ele lançou alguns álbuns ainda enquanto criança. E pronto, eu ficará para uma outra altura escolher músicas desses álbuns. Mas por agora eu vou escolher esta da Demerol. Já disse que ia escolher porque senão até me dava de escolha. porque elas são músicas muito giras. E é muito engraçado ver a evolução do Michael Jackson. Que ele, quando era pequeno, não cantava daquela maneira. E aliás, ele chegou ao ponto de ter, como aliás, ele sempre foi tendo de vez em quando, baladas. Earth Song, Somewhere. Como é que se chama aquela música? Somewhere in the Dark, por exemplo. Coisas do género, ou seja, sempre teve essas baladas. Mas na altura eram muito mais. Apesar de tudo, eram muito mais baladas do que naquela. Do que depois mais para a frente. Pronto, é isso. O álbum de 1987 intitulado Blood on the Dance Floor, History in the Mix, Mix, Mix. Isto porque veio a seguir ao álbum History, Past and Present and Future Book 1, que já passou aqui a Earth Song, que acho que fazia parte desse álbum. A faixa número 2 chama-se Morphine e tem a colaboração do Sledge, que era um guitarrista principal dos Guns N' Roses. Numa emissão de 29 de junho de 2013. Está Guns N' Roses. Por acaso é mesmo Armas e Rosas. Numa emissão de 2013, em que escutamos, e para recordar datas por ordem cronológica, 21, 23 e 25 de junho. Hã? Dois dias de diferença, sempre isto é feito de propósito. Still Loving You dos Scorpions. Moment of Glory dos Scorpions. Lanitas de Gentil San João Bonito. Linda de Souza, Nunca Te Pedirei. Hey. Michael Jackson Billie Jean e Michael Jackson. Morphine, Morphine. Sabes que na semana passada eu escolhi o Desconfia da Tuna Académica da FEP e ontem, quando estive a ouvir, lembrei-me uma coisa que foi estúpido poder ter dito na semana passada. Me disse. É que, exatamente. É que eu falei do meu primo que atualmente canta a Desconfia na Tuna Académica da FEP, é o vocalista dessa música. E que foi um primo meu, a única personagem que apareceu numa montagem musical-vidial, ou vídeo-musical, um vídeo, uma música que eu fiz, para o dia 22 de junho de 2010. Exatamente. Que ele era um músico colaborante. Pois e a emissão da semana passada foi dia 22 de junho e eu falei nisso e sou estúpido. E a verdade é que não dei novidade nenhuma ao dizer isto e vamos embora passado 22 minutos e tal de intervenção. Yeah. Michael Jackson, Morphine, Morphine, o que vocês quiserem. Right Parents. E agora estamos de greve até ao próximo mês. Só left não Parent, Demerol. Não, aqui não tem a final Demerol. Vamos embora porque só voltamos agora para o próximo mês. É verdade. Estamos de greve. Dia 6. De julho. Já me despedi. Eu não me despedi. Eu não me despeço. Eu estou de greve só, não me despeço. És maluco a despedir-te? Como é que vais cuidar dos teus filhos e dos teus netos, hã? O rendimento... Tu queres... Coisa... Os teus quase 2 mil euros mensais da rádio, como é que é? Hã? Eu não me despeço. Eu, ao menos, só faço greve. O diretor põe-nos a trabalhar, que se farta. Olha, uma mensagem dos aparelhos lá no São Pedro, vamos lá. Vamos embora. Okay.